Bom dia, meus queridos irmãos. O Senhor alegre o coração de vocês. Queria apresentar o Senhor, nosso Deus, a vocês, com a graça com que Ele me apresentou. Mas realmente é preciso mais graça e, portanto, preciso mais ainda do Espírito Santo, porque Ele é que opera tudo em nós. E sem Ele nós não somos nada. Pela graça do Espírito Santo é que vivemos, nos movemos e podemos proclamar, como foi falado pelo querido colega, as suas verdades. Eu estou muito grato por estar aqui com os irmãos e quero saudar os pais aqui presentes nesse Dia dos Pais. Eu acho que é a primeira vez de muitos e muitos anos que eu estou longe de qualquer dos meus filhos na carne, porque hoje Deus me fez, de alguma maneira, ser um pouco pai dos meus irmãos aqui, por causa da idade e da experiência no Senhor, mas sem nenhuma pretensão, apenas pelo coração que Deus tem me dado, coração que quer, embora nem sempre consiga, quer amar. Deus abençoe os meus amados irmãos, especialmente os queridos pais. E eu tenho aprendido uma coisa, que não há nenhum homem de algum valor, quando é casado, que não tenha por trás de si uma mulher de valor ainda maior. Isso é certo. Os homens que Deus mais usa são aqueles que têm uma mulher que está sempre em oração. E isso é uma verdade que temos experimentado muito forte lá na nossa terra. Os irmãos trouxeram as suas Bíblias, não para minha satisfação, mas para testemunho diante de Deus. Os irmãos podem levantar as suas Bíblias, como eu levanto a minha. Amém. Temos um bom número de Bíblias. Eu tenho falado que a Bíblia é a materialização da espada do Senhor, porque a espada do Senhor é a sua palavra, e a Bíblia é a materialização disso. Às vezes eu brinco com a igreja assim: aqueles que não trouxeram a sua espada, pede de vez em quando a espada do vizinho e dá uma espadadinha com ela, né? Eu vou falar para os meus amados irmãos uma das passagens. É muito difícil dizer esta minha passagem preferida, porque é impossível quase dizer isso, porque Deus prefere tudo que é dele, não é? Ele profere o que é dele e prefere o que é dele, e nós temos que ser assim também. Então, eu não vou dizer que é preferida, mas é uma das passagens mais fortes para mim no Novo Testamento, porque são palavras daquele que me salvou. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 15. Eu quero dar alguns avisozinhos a respeito do texto, para ajudar. Nós temos nas nossas Bíblias divisão por capítulos e versículos. Isso ajuda para procurar os textos. Mas eu quero dizer para os meus irmãos que não tem nada da inspiração do Senhor nisso. E muito menos os títulos em negrito que nós temos nas nossas Bíblias. Alguns desses títulos eu fui descobrindo durante os 63 anos que eu sirvo o Senhor no pastorado, que em vez de nos ajudar, nos atrapalham. E nesta passagem que vamos ler do capítulo 15, isso é muito visível. Os irmãos saibam que esses títulos em negrito que tem nas suas Bíblias são coisas das sociedades bíblicas. Não tem nada a ver com a inspiração das Escrituras. Até os títulos podem ser inspirados, mas eles não necessariamente fazem parte da inspiração do texto que nós chamamos de palavra de Deus. Foram colocados aí pela sociedade bíblica para ajudar. Às vezes, em vez de ajudar, atrapalha um pouco. Eu vou mostrar para os irmãos isto. Vou ler os dois primeiros versículos do capítulo 15. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Versículo 3 diz assim: então lhes propôs Jesus esta parábola. Se os irmãos não tivessem esses textos, a parábola da ovelha perdida, é assim na Bíblia de vocês? É? Mas embaixo tem a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. Mais adiante, os irmãos iam ver que Jesus contou uma parábola, não foram três. E pode ver o seguinte no texto. O texto diz assim: então lhes propôs Jesus esta parábola. Depois, no versículo 8, começa assim: ou faz uma alternativa, a mesma parábola em outra alternativa. E depois, no versículo 11, diz assim: continuou o quê? Hein? Isso mesmo, podem dizer todos, continuou o quê? A parábola, uma parábola. A parábola quer dizer colocar uma coisa do lado de outra para fins de comparação. E as três estão falando de uma coisa só, daquilo que um dia como hoje nos faz pensar muito: o amor do Pai pelos perdidos. E muitos de nós éramos assim. Eu era perdido. E eu era perdido dentro de um lar cristão. Meus pais amavam o Senhor, mas eu era perdido. E eu garanto que há outros aqui assim. Mas ele me achou. É interessante, Jesus está recebendo uma crítica das autoridades religiosas do seu tempo. Os fariseus e os escribas, os que lidavam com as escrituras, criticavam a Jesus, porque ele recebia e comia com os publicanos, muito mal vistos ao tempo de Jesus, que cobravam impostos para Roma, e também os pecadores. Aqui não diz de que tipo, mas gente como nós, que Deus encontrou e salvou. O que que os irmãos dizem? Amém? Os irmãos foram salvos? Então, gente como nós. Jesus também se aproximou de nós. E às vezes há pessoas das famílias que nos criticaram quando nós fizemos uma decisão por ele. Vamos à parábola. É interessante, eu realmente, se tivesse que fazer uma divisão desse capítulo, eu faria em quatro episódios e não em três. Vamos lá, o primeiro. Então lhes propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, que já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Eu gosto de pensar que não necessitam ou pensam que não necessitam de arrependimento. E não altero a palavra do Senhor Jesus acrescentando isso. Eu quero dizer para os irmãos que eu nasci na fronteira do Rio Grande e numa cidade lá da fronteira mesmo, a cidade de São Gabriel. Quando eu nasci, era uma região de criação de gado. Ainda é até hoje, como em geral na fronteira do Rio Grande. E a gente aprendeu uma coisa com a ovelha. A ovelha é um animalzinho terrivelmente estúpido. Não estúpido como no, na linguagem assim normal, popular do Brasil, que quer dizer assim grosseiro, que se porta mal. Não é nesse sentido. Estúpido em sua incapacidade de se determinar direito. É uma coisa da mente, assim, da vida, a incapacidade de se orientar bem. A ovelha é diferente de outros seres vivos. Quando eu era menino, eu tive os meus pais não quiseram que eu primeiro fosse à escola. Eles me ensinaram em casa. Eu nunca fiz curso primário, por isso que eu ainda sou meio analfabeto. E aprendi as coisas com os meus pais. E uma das coisas que meus pais fizeram, quando eu já era um menino crescido, já estava, deveria estar terminando o curso primário, eles contrataram um moço da igreja, que era professor, para me dar umas aulas. E uma das coisas que eu recordei quando li isso aqui, da estupidez da ovelha, foi que ele me ensinou que até os vegetais têm um senso de orientação. E não é preciso elaborar muito disso, porque os irmãos sabem. Mas ele colocou uma caixa de papelão, uma plantinha lá dentro, e a caixa era totalmente fechada, ele colocou tampa na caixa e fez um furo de um lado. E depois de uma semana, mais ou menos, ele mandou que eu abrisse, tirasse a tampa e dissesse para ele para que lado a planta estava inclinada. Eu disse para o lado onde o senhor fez o furo. Aí ele me disse, você sabe por quê? Porque ela se inclina para o lado onde está entrando a luz. E me ensinou o princípio do heliotropismo, quer dizer, volta-se para o sol. A planta tem senso de orientação que Deus lhe deu. Os insetos são uma coisa maravilhosa. Eu tive um colega que era diretor de uma instituição da igreja para crianças, crianças que não tinham pais ou crianças recolhidas na rua, e ele tinha uma apicultura. Eu aprendi uma coisa com ele, que uma abelha chega a voar procurando néctar para levar para sua caixa até 3 quilômetros. E se houver 50 caixas, uma do lado da outra, quando ela volta com o néctar, ela nunca vai para outra caixa, senão para a sua caixa. Ela não se engana, não se desorienta, não perde a orientação, o rumo da casa. Sempre volta para a sua caixa e a sua rainha, que cada caixa tem. Que interessante. um insetozinho de nada. Quando eu era noivo da Liginha, eu ainda sou noivo dela, namorado, assim, ela me trouxe uns bombons semana passada e disse que era para o namorado dela. Eu fiquei tão feliz, não só por causa dos bombons. Aí eu fui visitar a Liginha, quando era noivo, e os pais dela tinham se mudado para uma outra casa. E nessa casa tinha uma escadaria assim, de alvenaria, de cimento, para subir, porque ainda não tinham colocado todo o piso. E eu observei uma coisa estranha, um corredor de formigas carregando um pedacinho de vegetal, ou descarregando um pedacinho verde. Mas em vez de elas continuarem, elas colocavam num montículo que havia perto daquela escada. Eu disse, mas que coisa interessante, nunca vi formiga fazer isso. Põe a comida assim, à luz do dia, assim. Por que elas estão pondo aqui nesse montinho a comida? Aí chamei o que era o meu futuro sogro, que agora já está com o senhor, e disse, eu sou Cristiano, o que, que as formigas estão fazendo aqui? Que estranho. Ele disse, eu sei o que é. Eu botei veneno no formigueiro e elas estão fazendo uma mudança apressada. Mas que isso? Formiga faz mudança apressada? Desfaz, elas querem conservar o alimento, então elas põem aqui nesse montinho, enquanto outro grupo de formigas está fazendo, abrindo um novo formigueiro. Depois elas todas vêm buscar o alimento aqui. Mas como é que elas se orientam? Ah, pergunta para elas, porque eu não sei. Cães, gatos, bois, vacas, aves do céu, todos os seres vivos, a começar dos vegetais, como eu falei, têm senso de orientação, mas a ovelha não. Aí é que está. A ovelha vai pastando, quando ela sai do... A segurança da ovelha é estar no rebanho. Aliás, isso é uma lição muito boa para nós. Estar no rebanho, como estamos cantando aqui, que nós temos que viver unidos, não é? Não foi a primeira coisa que cantamos? Foi? E nos comprometemos com a união? Com a nossa unidade? A ovelha, a segurança da ovelha no rebanho é o próprio rebanho. Quando ela sai do rebanho, ela vai pastando, e daqui a pouco ela pode chegar à beira do abismo, e não, a ovelha não tem nem mesmo a graça de dar marcha ré. Ela chega à beira do abismo, ela não sabe dar marcha ré. Essa engrenagem tão comum nos nossos automóveis, elas não têm. Os seres vivos sabem escapar do perigo, mas não a ovelha. Jesus está falando das ovelhas perdidas. Há muitas pessoas perdidas porque não são capazes para se orientar e não têm consciência disso. E elas pensam que podem se orientar. E comem. E passam os dias. E casam. E têm filhos. Mas continuam sem poder se orientar. Ovelhas perdidas. E há muita gente assim. O Senhor Jesus diz assim: que um homem largou as ovelhas no rebanho, Vejam bem, aí no texto diz que ele as largou no deserto. Versículo 4, diz assim: possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as... É uma pergunta que ele está fazendo, né? Não deixa no deserto as 99 e vai em busca de que se perdeu. Como é que as que estão no deserto não se perdem? Porque estão juntas no rebanho. Os irmãos estão pegando? Estou falando claro para os meus irmãos? Eu comecei a amar vocês de Minas Gerais há muitos anos. Eu tenho vindo pouco a Minas Gerais e não conheço bem os mineiros, seu estilo de vida, seu jeito de ser, e como é que são os seus pastores, e como é que eles pregam. Eu não sei nada, eu sou mais ou menos como uma ovelha estúpida. Mas eu sei de uma coisa, que Deus sabe quem está perdido e Ele vai buscar. Acontece que alguns não se deixam achar, não porque não queiram, mas porque não têm capacidade e não sabem que não têm essa capacidade de se orientar devidamente. E é muito comum isto. Mas é interessante que aí a parábola continua. Por quê? Porque Jesus não está falando só de um tipo que não tem capacidade para se orientar. Ele conta de uma mulher. Versículo 8. Que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende. É uma pergunta também, né? Qual é a mulher? Que tendo 10 dracmas. A dracma não é uma moeda de muito valor. Nem hoje, na moeda de Israel. Mas eu calculo lá pelos, vamos dizer que sejam uns 20 reais, uma dracma. Eu acho até que é um pouquinho mais, mas não muito mais. É uma moeda de pouco valor. Uma dracma só não vale grande coisa. Se fosse um talento, sim. Mas uma dracma não tem muito valor. É, diz que tinha 10 dracmas e perdeu uma. E aí, o que ela fez? Acendeu a candeia, varreu a casa e procurou diligentemente até encontrar a dracma perdida. Hoje, numa casa oriental, no tempo de Jesus, era um problema sério isso. As casas não tinham um lugar de pisar assim bonitinho, assim arrumadinho, né? Muitas casas eram de chão batido, né? Como nós dizemos, não sei se os mineiros falam assim, chão batido, quando a casa não tem piso. Ele perdeu uma moeda numa casa sem luz elétrica. No tempo de Jesus não havia luz elétrica, não havia lanterna com pilha, não havia nada disso que nós temos hoje. Uma noite dessas, faltou luz lá em casa. Aliás, na véspera da minha vinda para cá, faltou luz lá porque rebentou um fio, não sei aonde, e faltou luz no nosso edifício. E eu esqueci que minha filha tinha me dado um negocinho assim, que tinha uma pilha dentro, que estava grudada no criado mudo ao lado da minha cama. Ali já disse, aperta aí. Aí eu apertei e se fez luz, comecei a enxergar um pouco, não é? Mas aquela senhora não tinha nada disso, aquela de que Jesus está falando. Ela teve que varrer, aqui diz claramente, né? Acende a candeia. Não vamos pensar que a candeia é tipo luz elétrica, era uma luz assim bruxuleante, como de uma vela. E varre a casa e procura diligentemente, quer dizer, cuidadosamente procura, até que acha. Mas eu não entendi uma coisa nessa parte da parábola, é que ela, tendo achado, reuniu as amigas e vizinhas. Ah, isso eu não entendi. Mas uma moeda de mais ou menos, vamos valorizar a moeda, vamos dizer que ela, em vez de 20 reais, valesse 50 reais. Mas será que uma irmã que perdesse uma moeda de 50 reais, uma nota de 50 reais, ia chamar as amigas e as vizinhas e fazer uma festa alegre porque achou a nota ou a moeda de 50 reais? Eu ia gastar muito mais com a festa, né? Quando eu estava preparando a minha... Eu tive que defender tese na minha formatura. Parece mentira que a igreja chegou a esse ponto. Para ser um pastor precisava defender tese. Mas que coisa! E quando eu terminei meu curso na Faculdade de Teologia, na Universidade em São Paulo, eu tinha que defender tese. Aí tive que ler um livro de 2 volumes desta grossura em inglês, com notas de rodapé, tudo pequenininho. Que coisa horrível! Eu não queria esse castigo para nenhum dos meus filhos, porque eu amo os meus filhos. Foi uma coisa tremenda, mas eu aprendi muito. Hoje eu sou grato. E uma das coisas que eu aprendi é que as senhoras casadas ou noivas comprometidas usavam um conjunto de 10 moedas que formavam uma espécie de diadema. E elas podiam usar assim na cabeça, ou podiam usar no pulso ou no pescoço como um enfeite. E aquelas 10 moedas juntas significavam o que significa esse anel que nós temos aí. Quase todos aqui têm, não é? Estou vendo, a tua é bonita, né? Tu e a Daniela, é o dobro da minha, né? É que no meu tempo era fininho assim mesmo, primeiro porque não tinha dinheiro para comprar uma mais grossa, né? E agora já tenho, Liginha e eu já usamos essas alianças há 65 anos, porque nós fizemos 60 anos de casado e mais 5 de noivado. Eu em São Paulo e ela em Porto Alegre. Foi uma agonia, eu garanto. Mas não podíamos perder a nossa aliança. A gente chama de aliança, né? Isso é sinal da aliança, isso é um anel. E esta senhora não podia perder aquela moeda. A moeda em si não tinha valor. Mas Jesus está falando de vida, que pensa que não tem valor. Como é que essa moeda se perdeu? Essa moeda não é como a ovelha. A ovelha é por estupidez. A moeda foi perdida por descuido da dona. Muitos perdidos por descuido. Eu vou dizer uma coisa para os amados, especialmente para os que são membros da igreja aqui, quer dizer, tomam a ceia do Senhor e têm comunhão. A gente perdida aqui em Belo Horizonte por descuido nosso, dos cristãos. O que os irmãos dizem? É verdade? É verdade? Mas nós não vamos dizer amém, porque não é para continuar assim. Agora podemos dizer amém. Não é para continuar, não é? Amém. Não é para continuar. Mas há muitos perdidos por descuido. Quantos que encontraram-se com Jesus uma vez na vida, foram libertos, abençoados, foram enriquecidos, enobrecidos, passaram a ser chamados filhos de Deus, porque a todos quantos o receberam, deu-lhes Deus o poder de serem chamados filhos dele. E não comunicam isso aos companheiros de trabalho. Descuido. Vizinhos dos filhos de Deus que não recebem nenhuma palavra. Dependentes que não recebem nenhuma palavra. Nenhuma palavrinha solta de vez em quando. Nenhum sorriso. nem um cumprimento alegre, nem uma palavra amável, ou uma pergunta para saber como vai? Mas a mulher procurou até achar. Ela era descuidada, mas passou a não ser mais descuidada. Agora chama as amigas, porque, olha, o símbolo do meu comprometimento conjugal está completo agora. Achei o meu anel, achei a minha moeda perdida. É um conjunto de 10. Estava faltando uma. Agora eu já posso usar no meu pescoço ou no meu pulso. Está completo. Mas quero destacar nessas duas partes da parábola uma coisa importante. Jesus disse assim sobre o homem que achou a ovelha perdida: digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu. Ah, júbilo no céu. Quando eu li isso aqui, eu pensei assim: mas sempre há júbilo no céu. No céu não pode haver tristeza, não é? Mas é um júbilo especial no coração do nosso Pai, que se irradia por todo o céu. Os anjos fazem uma festa. Eu descobri uma coisa linda. A maior festa que já houve no céu, publicada para os da terra, foi no nascimento de Jesus. Vocês leem no Evangelho assim, que o céu se abriu e uma multidão, a única vez que a Bíblia fala isso, uma multidão da milícia celestial apareceu a quem? Aos trabalhadores que recebiam o menor salário, os pastores que cuidavam do rebanho na vigília da noite. E apareceram cantando: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. A mulher convidou as vizinhas e amigas, fez uma festa dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. E Jesus termina esta parte da parábola assim: eu vos afirmo que de igual modo há júbilo no céu diante dos anjos de Deus, os mesmos que festejaram o nascimento de Jesus lá para os pastores. Há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Vale a pena, não é? Não nos descuidarmos. Amém, amados? Vale a pena não descuidar. Ah, perto de você, minha irmã, meu irmão, perto de você, alguém que precisa receber essa palavra do amor de Deus que você já recebeu. E continuou a parábola. Versículo 11. Agora entra numa coisa muito aguda, porque vai mudar o perdido. O perdido não é perdido por estupidez. O perdido não é perdido por descuido de ninguém. O perdido é perdido por vontade própria, decisão dele, ficar perdido. Disse Jesus: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao seu pai: pai, dá-me a parte dos meus bens, a parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. Observem bem o que está escrito no versículo 11. Certo homem tinha 2, o quê? 2 filhos. E ele lhes repartiu os haveres, os seus bens. Repartiu com quem? Com o mais moço e o mais velho. Porque não diz que deu ao mais moço os bens que ele pedia, repartiu com o outro filho também. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Perdido por ser dissoluto. Perdido porque procurou os prazeres desta terra. E aqui diz como é que ele gastou. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Aí Jesus é um pintor de cenas reais com palavras. Amém? É, Jesus pinta cenas da vida real com palavras que não podem ser melhoradas e de modo simples, ele não é complicado. Ele fala simplesmente. Nós é que às vezes deixamos a simplicidade e a pureza devidas a Cristo, como diz um dos apóstolos. Quer dizer, aquilo que é próprio de Cristo, nós perdemos, que é a simplicidade. Mas Jesus fala muito simples. E ele diz que aquele moço se agregou a um dos cidadãos daquela terra, versículo 15, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas. Essa palavra é difícil, não é muito comum. Em Minas não se usa essa palavra, né? Lá no Rio Grande também não. Eu fui procurar no dicionário o que é alfarroba, né? Mas depois eu procurei uma outra tradução em português que dizia bolotas. As bolotas que os porcos comiam. Mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, quando a pessoa começa a se arrepender, ela cai em si. Quer dizer, está fora de si. Se vive no pecado, está fora de si. Às vezes não é culpa dela, nunca ninguém lhe falou que era possível sair da vida das limitações do pecado, por descuido dos outros ou por qualquer outra razão. Mas aí esse que decidiu essa vida ruim, caiu em si e disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Tomou uma decisão: levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi. Aí ele preparou um discurso para falar para o pai. E não era dia dos pais, né? Não era dia dos pais. Era o dia do filho arrependido. E o filho arrependido preparou um discurso para dizer para o pai. Ele disse: levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E aí o versículo 20 é muito lindo por várias coisas, porque começa assim: levantando-se foi para o seu pai. Quando alguém decide ir para perto de Deus, é isso que está acontecendo com ele. Ele está se erguendo. Ele nem sabe. É um ímpeto. Deus me falou. Deus me falou. Hoje estava conversando com Sócrates e Daniela e conversei, tenho falado com ele sobre meu filho Marcos. Meu filho Marcos foi criado num lar da igreja, no meu lar. E ele me ajudava. Até arrumar as coisas no lugar de culto ele me ajudava, mas não conhecia Jesus. E eu suspeitava que ele não conhecia. E andava muito preocupado com meu filho, que hoje é pastor aí em Salvador. um dia, o Marcos disse: não vou viver mais assim. Estava estudando física, porque queria ser astrônomo, e era um pré-requisito para poder entrar na escola, a única escola de astronomia que a gente sabia naquele tempo que havia no Brasil, que era no Rio de Janeiro. E ele estava estudando física para poder entrar. Aí chegou para Liginha, minha esposa, e disse para ela: mãe, pega esses livros de física que estão aí, ou tu dá para alguém que precisa para estudar, ou queima, porque eu não vou mais ler estes livros. Eu vou estudar a palavra de Deus agora. Porque eu encontrei vida na palavra de Deus. E eu quero me dedicar a isso. Meu filho cuida de mais ou menos 80 igrejas. Ele faz um trabalho muito maior do que o do pai, ou que o pai dele. E agora está se preparando para ir à Índia, pregar o evangelho na Índia, onde alguns dos discípulos de quem ele cuida já estão fazendo. Esse moço tomou, caiu em si. Mas o que eu gosto nesse versículo não é com relação ao que o filho fez, é com relação ao que o pai fez. Palavra para nós, os pais, hoje. Palavra para nós. Vinha ele, ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Eu quero dizer para os irmãos o que que eu senti depois de anos que eu li essa passagem a respeito desse pai, querido pai. Que pai amado. Como é que o filho saiu de casa? Com uma roupa bonita. Eu não sei por que eu imaginei esse filho, porque Jesus usou a sua imaginação santamente. E eu sempre digo que eu tenho que usar a minha imaginação santamente. Comecei a imaginar como é que esse filho saiu de casa. Saiu com uma roupa muito bonita, uma capa linda sobre as vestes de veludo e um chapéu com uma pena assim. Eu nem sei por que eu imaginei assim o filho. Eu sei que ele saiu muito bonito e levava uma bolsa cheia de dinheiro. Como é que ele voltou? Sujo. Descalço. A palavra, a parábola diz que ele veio descalço para casa. A roupa rebentada, barbudo, desgrenhado, feio. Cheirando a porco. O que fez o pai? Aí vinha ele ainda longe, o pai reconheceu. Deus nunca perde você de vista onde você andar. Ele não ama só os crentes, ele ama todo mundo. A palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele está sempre em busca. Não é o filho que busca, é o pai que busca sempre. Jesus veio porque o pai busca os seus filhos. Vinha ainda longe. E o avistou, reconheceu o filho. E correndo, não queria saber que cheiro o filho tinha. O abraçou e o beijou. Para você, pai, e para mim, um modelo. Mas para todos nós aqui, a consciência do grande amor do nosso Deus que Jesus está descrevendo. Amém, amados? Amém. Está fraco, a convicção está forte, né? Amém? Amém. Aí o filho começou o seu discurso. Ah, isso é muito interessante. Ele preparou um discurso e começou. Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Sabe que ele não preparou isso? Ele preparou muito mais para dizer. Ele preparou para dizer assim: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores. Foi isso que ele não conseguiu dizer. Por que ele não conseguiu dizer? O versículo 22 aqui nos explica. O pai, porém, você sabe o porém, não é? Meu professor lá substituiu a minha escola primária, me disse que era o mas, porém, todavia, contudo. As adversativas, né? Que a segunda frase muda tudo do que disse a primeira. Olha, o pai mudou o discurso do filho. O pai, porém, interrompeu, né, o discurso do filho e disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa. Meu filho não pode ficar assim como está. Se fosse em linguagem moderna, diz: leva ele para o chuveiro. Dá um banho nele. Vestiu. Põe-lhe um anel no dedo, sinal de dignidade. E sandálias nos pés. Está descalço, pobrezinho do meu filho. E vocês também tragam um novilho cevado e matem e comamos e nos regozijemos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram, como a senhora e como o pastor que recuperou a sua ovelha, começaram a regozijar-se. Alegria no céu, alegria de Deus, alegria por um que se arrepende, alegria de um pai velho. Aqui diz que ele já tinha um filho ainda mais velho do que o que estava perdido, e o pai se alegra porque o filho voltou. Aí começa uma outra história dentro da parábola de Jesus. Tem um outro perdido. Quem é o outro perdido? Está no versículo 25. Tem outro perdido. Esse perdeu-se por vontade própria e agora estava arrependido, e o pai o recebeu amoroso. Mas o filho mais velho estava no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe: que era aquilo? E ele informou: veio o teu irmão. Olha o empregado, como é que chamou o filho mais moço? O teu irmão. Veio o teu irmão. E teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou ainda com saúde, né? Ainda com saúde. Aí o que aconteceu com o filho mais velho? Ele se indignou. Ficou que era uma ferinha, né? O filho mais velho. E não queria entrar. Quando ele ouviu o servo dizer, ele não queria entrar. O pai procurava aconselhá-lo. Sabe o que eu pensei, amados? Usando a minha imaginação, o pai saindo pela porta de trás. A porta da frente foi para receber o filho mais moço que estava voltando. A porta de trás é o filho para receber o filho mais velho que vinha do campo, do trabalho. E procurava conciliá-lo. Ele respondeu para o pai. Olha só a resposta. Há tantos anos que eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste. Olha o que ele disse. Mentira isso, hein? É mentira. Como é que eu sei? Lá no início não disse que o pai lhes repartiu os haveres, os bens? Não deu a parte da herança que era dele? Às vezes nós lemos a escritura e não lemos direito, não é? E eu por muito tempo não li direito. Aí o filho mais velho disse: nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, o servo tinha dito, o teu irmão. Agora ele fala para o pai dizendo, esse teu filho. Ele não disse, esse meu irmão, mesmo com ar de desprezo, disse, esse teu filho, a culpa era do pai. Que desperdiçou os teus bens, os bens do pai, que o pai tinha dado livremente, com meretrizes, e tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Você sabe que eu já ouvi pregador defendendo esse filho mais velho? Não entendeu nada das escrituras. A resposta do pai nos dá a chave da perdição desse filho. O versículo 31. Então lhe respondeu o pai. Está a chave aí, os irmãos já descobriram, né? Meu filho, tu sempre estás comigo. Perdido porque não conhecia o coração do seu pai. Tem alguns que vivem perto e não reconhecem o amor de Deus. Vivem perto. São próximos, mas não reconhecem o amor de Deus. Não avaliam isso. Estou perto dele. Devo estender a minha mão na minha necessidade, ele vai segurar a minha mão. Às vezes nós cantamos isso. Tem uma letra bonita aqui, nós cantamos. Mas não vivemos isso. Estamos perto, mas ao mesmo tempo longe. Perdidos em casa. Há um filho que se perde longe de casa e outro que está perdido perto. Perdido no coração. Perdido na consciência de quem é que o ama mesmo, de fato. Perdido no que o pai já fez por ele. O pai disse outra coisa. Disse: e tudo o que é meu é teu. Você está reclamando cabrito? Eu, como pastor, tenho tido uma... Não é sempre, graças a Deus tenho tido muitas alegrias no meio do povo de Deus. Eu confesso isso com alegria aos meus irmãos. Mas de vez em quando vem uma ponta de tristeza quando eu descubro um membro da igreja pedindo cabrito. E eu não estou querendo fazer ironia. É porque é uma coisa triste. Tudo que é dele é seu. Se o vosso Pai conhece o de que tendes necessidade, disse Jesus. Ele sabe. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque o que pede lhe é dado. O que bate, a porta se abre. O que roga constantemente vai ser dado de acordo com a sua necessidade. Meu filho, era preciso que nos alegrássemos, que nos regozijássemos, porque esse teu irmão, olha o pai corrigindo, né? É meu filho, sim. Esse que voltou é meu filho. O servo tinha razão de dizer teu irmão. Mas esse teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E descobrimos que Jesus está dizendo aos fariseus e aos escribas, às autoridades religiosas. Os filhos mais velhos, herdeiros de todo testemunho do amor de Deus. O que era necessário? Celebrar a vinda de um pecador que se arrepende. Amados, sempre há no mundo perdidos. Mas a coisa mais triste é um perdido em casa. Eu tenho 10 netos. Eu tenho um neto e uma neta que ainda não fizeram uma decisão, que não tinham feito uma decisão. Esta semana que passou, na organização chamada ADUNEP, uma organização de homens de negócios que creem no Evangelho pleno de Deus, falou um jogador de futebol dando seu testemunho. Um homem de pele escura, com um português todo atravessado, não inferior porque é de pele escura, nem de longe, estou descrevendo um atleta, com linguagem de jogador de futebol mesmo. Pregou um evangelho cheio de amor. Eu podia ver naquele jogador os que chamam de Zé Roberto, e jogou por 6 anos num clube, o clube famoso na Alemanha, e jogou em outros clubes aqui do Brasil e jogou na seleção brasileira. Poucas vezes eu ouvi uma palavra de convite aos pecadores como a do Zé Roberto. E o meu neto fez uma decisão. Estava ao meu lado, eu fui com ele. Liginha não pôde ir, eu fui com o meu neto, a pedido da sua mãe. Fui com ele na reunião da ADUNEP, sentamos à mesma mesa. Ele ficou à minha esquerda e à direita um empresário que também disse: eu quero ser desse Jesus amado. E o meu neto também confirmou uma decisão que ele me dissera que já tinha feito. Houve alegria no meu coração de avô e de pai, da minha filha, que é mãe dele, porque um pecador se arrependeu. Amados, vamos orar? Vocês podem fechar as suas Bíblias. Vamos orar um pouquinho. Pai, eu não conheço o coração dos teus que aqui estão reunidos, mas tu conheces cada um de nós de modo completo. Eu te peço, Senhor, que se há algum perdido aqui, por não conhecer o teu coração de Pai, eu te peço, Senhor, que esse coração se volte para Ti hoje. Quem sabe aqui mesmo, neste encontro. Perdido de qualquer natureza, Senhor, qualquer tipo. Porque é certo que Tu vens com amor, não importando as vestes exteriores, porque Tu vês o coração. Eu te peço, Senhor, que se encontre contigo e possa desfrutar da intensa vida de graça, de bondade, de perdão, de restauração e de alegria que há na convivência contigo. Muito obrigado, Pai querido, porque Tu estás aqui com a gente. Tu que és o nosso Pai. No dia dos pais, nós te dizemos obrigado, Papai. Em nome de teu filho predileto, Jesus. Amém.